Vamos ao roteiro de nosso estudo. Primeiramente, vamos estudar o alfabeto. Na sequência, vamos fazer uma lista com 50 palavras mais básicas em inglês para que possamos fazer a tradução. Esse será o nosso primeiro vocabulário. Depois, os pronomes pessoais. Em sequência, os verbos. Os cumprimentos. Os numerais. Outra lista de verbo. Os verbos mais simples, como beber, estudar, trabalhar, os dias da semana, as cores, o tempo, plural, os meses, os números ordinais, o presente simples,